Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais uma emissão do programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 15 de dezembro. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, vamos já no terceiro domingo do Advento a caminho do Natal. Comigo está o seu padre Pedro Simões. Seu padre, bom dia. Muito obrigada por se juntar a nós nesta sexta-feira fresquinha. Está o céu limpo, o sol a brilhar, mas temperatura está assim um bocadinho de arrepiar. É verdade. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova FM. De facto, está bastante frio. Muito provavelmente a nossa Serra da Estrela já estará com algumas camadas de neve próprias desta época. Mas verdade, sim, senhor. Mas e bem que o Natal sem neve não é Natal. Claro, o Natal quer frio, não é verdade? Não sem faz dúvida. Muito sentido, até parece que nem é Natal. E já aconteceu, recordo-me ainda não há muito tempo, um dia de Natal que estava assim muito primaveril. E eu dizia para mim própria que nem parecia Natal, não é? Porque o Natal pede assim o agasalho. Sem dúvida. Não é? O estarmos assim todos aconchegados. Chegados, pronto, frio estamos e, até para valorizarmos mais esta aquilo, quentura que a própria família nos dá, é digamos verdade, assim. Não é? O aconchego familiar, é não é? O estarmos mesmo. Em união. Quando está tempo bom, cada um vai para o seu lado, não é? É verdade, é verdade. Seu padre, vamos então daqui a pouco olhar para o terceiro domingo do Advento. Antes disso, temos aqui algumas considerações, nomeadamente olhando para o Vaticano, a doutrina da fé que convida a promover o acesso de mães solteiras aos sacramentos. Esta é uma posição que surge numa carta aprovada pelo Papa. É verdade. Portanto, esclarecer um bocadinho mais esta situação. Sim. Nunca a Igreja, em tempo algum, proibiu mães solteiras de aceder à comunhão. Isto é, à Eucaristia, à recepção do corpo de Cristo. Contudo, tem-se vindo a verificar que algumas comunidades paroquiais tendem a excluir este tipo de mulheres da própria comunidade. Aliás, inclusive os próprios pais dessas mulheres e familiares e até alguns elementos mais ativos dessas comunidades religiosas. Portanto, este documento surge como forma de lucidar que não é proibido nem nunca foi proibido excluir estas mães solteiras da comunhão na Eucaristia. Portanto, mas é certo que é uma retificação. Acontecia, não é? Se fosse por, acontecia e acontece. Se fosse por erro do padre, daquela paróquia, da própria comunidade, que acaba por afastar, ostracizar um bocadinho essas mulheres. É aquela história, não é? Que muitas vezes as paróquias e as paróquias e alguns sacerdotes são mais papistas que o próprio Papa. Sem razão de ser, porque não há nada que exclua estas mulheres do acesso à comunhão. E isto é uma resposta que surge de uma carta enviada por um bispo da República Dominicana, que pretendia esclarecer, digamos assim, mas afinal faz-se, não se faz, né? Porque muitas vezes também os bichos ficam um bocadinho entre a espada e a parede. E o cardeal Vítor Hernández, que foi este cardeal recentemente nomeado pelo Papa Francisco para presidir à doutrina da fé, escreve uma carta precisamente para elucidar isso mesmo e assinada pelo próprio Papa Francisco. É preciso ter em conta que as comunidades, cada vez mais as paróquias devem ser frequentadas por pessoas tolerantes, por pessoas que colham a diferença, não é? Porque Deus aliás, não exclui ninguém, antes não é? Ser mãe solteira que ser uma mãe que aborta, quer dizer, né? Pelo amor de Deus. Não é? Já a própria pessoa se sente diminuída pela condição com que vive, quanto mais, não é? E no caso da República Dominicana, o bispo nessa carta frisava isso, existe um enorme perigo de quanto mais essas mulheres se sentirem desprezadas, são excluídas da sociedade, vivem miseravelmente e têm uma tendência natural a prostituir-se para poder ganhar mais algum dinheiro para sustentar esses seus filhos, não é? Uhum. Quer dizer, alguns casos, não é? Em alguns casos. Se calhar o nosso caso não é tanto assim. Quando há uma estrutura familiar, não é, que apoie estas mulheres, não será tanto assim, mas sabemos que haverá casos que poderão seguir essas vias. Portanto, há que acolher estas pessoas e integrá-las bem na comunidade e também na comunidade religiosa, não é? Sem dúvida. E depois também colocarmos no meio disto, como é que Jesus Cristo procederia, claro, se estivesse perante estes casos? Acho que não iria excluir, não é? Até porque a própria lei e norma da Igreja não exclui, quer dizer, não exclui. O problema é que muitas vezes os nossos irmãos, pronto, são muito ou demasiado conservadores e em vez de apelar ao acolhimento não excluem, não é? Pois. Não é por mal que o fazem, mas às vezes antes de tomarmos uma certa determinada atitude e posição devemos nos informar se verdadeiramente a Igreja exclui ou não exclui, claro, não é? Quer dizer, não é? Claro. E depois é um bocado controverso como é que em algumas comunidades, em algumas paróquias é possível e depois noutras já não é possível, não é? Deveríamos ter uma Igreja igual para todos. Uma mãe solteira pode fazer tudo, quase tudo numa paróquia, quase tudo. Não é? Quer dizer, só não pode pertencer ao CPM, como é óbvio, não é? mas quase tudo, quer dizer. Pelo amor de Deus, eu acho que também aqui temos que ponderar. Claro. Não é? Pois também há mães solteiras e mães solteiras, é não é? Isso mesmo. E cada realidade é uma realidade. Exatamente. Mas pronto, fica aqui ficamos então elucidados. Esta nota, não é? Ficamos elucidados, não é? Muito em bem. Em relação a isso. Muito bem. A seu padre, em Portugal, olhamos para a liberdade religiosa, Portugal tem uma das leis mais avançadas do mundo nesta área. Sem dúvida alguma. Aliás, foi uma lei que foi revista em 2001, que depois levou a cabo, digamos assim, a Santa Sé a renovar a sua concordata com o Estado português em 2004, mas que veio em muito boa hora. Aliás, tudo isto neste contexto de uma abertura de uma exposição que está patente no, na Assembleia da República, no Palácio de São Bento. Esta é uma frase. Portugal tem uma das leis mais avançadas do mundo nesta área. Isto é uma frase do jornalista António Marujo, uhum, que certamente é conhecido de muitos dos nossos ouvintes, que é o jornalista da TSF e o autor do blog Sete Margens, que fala um pouco de várias notícias de fundo religioso e até ecuménico a nível de Portugal e do mundo. E este jornalista, digamos assim, é o comissário dessa mesma exposição que nos fala dos 20 anos da promulgação desta lei na nossa Constituição, que veio elucidar, digamos assim, a igual dignidade que existe nas diversas religiões presentes no nosso país. Todas as nossas religiões têm igualdade, não têm, digamos assim, ligação privilegiada com o Estado. Até 2001 havia uma preponderância na Igreja Católica. Porquê? Porque a maior parte de nós portugueses diz-se cristão católico, digamos assim, e havia uma relação de proximidade entre o Estado e a Igreja Católica. Um bocadinho distanciada desde o 25 de Abril, mas que aquela ligação tornou-se muito, muito próxima, e o que era depois fator também de desconforto em relação aos outros credos, quer às outras profissões cristãs, quer às que não eram cristãs. Lembremos os budistas, os hindus e os muçulmanos, que também já estão presentes no nosso país. Aliás, agora com a questão da migração, cada vez há mais, não é? mais presentes. E é bom nós, de vez em quando, darmos alguma elucidação social ao nosso povo, não é? No mundo e numa sociedade em que crescem as exclusões, a xenofobia e o racismo, é sempre bom a relembrar isso, como diz o jornalista. Aliás, esta exposição vai fazer um percurso centrado nos últimos 100 anos, mas uma das primeiras peças que lá está em exposição vai mais atrás, relacionando a história do próprio edifício do Parlamento com este tema, já que o Palácio de São Bento era um mosteiro beneditino. Portanto, esta evocação começa junto aos sinos da antiga torre sineira desse Palácio de São Bento, que foi um mosteiro destes monges, não é? E que abre depois para um percurso de separação conflituosa da Primeira República, com a chamada Lei de Separação do Estado, com o famoso Afonso Costa, que era aqui de Ceia. Natural de Ceia, e que dizia que em duas gerações terminava com a Igreja Católica. Bom, ainda continua, a Igreja Católica ainda continua por cá. O Afonso Costa é que já cá não está, não é? Mas pronto, não é? Isto para mostrar que, de facto, quando a gente olha também às vezes para as religiões como só sendo as suas estruturas hierárquicas e as pessoas humanas que a constituem, é muito pouco, não é? Porque há sempre um fundamento divino para elas existirem. Claro. E esse fundamento divino, digamos assim, não se pode liquidar, não se pode matar, não é? É curioso, não é? Esta alusão e esta exposição está patente na Assembleia da República até final de fevereiro. Portanto, se todos nós tivermos a oportunidade de passar por lá e visitar, vale mesmo a pena, não é? Muito bem. Aliás, só para dar um exemplo, estão lá dois exemplares de Bíblias atingidas por balas durante o golpe de Estado de 28 de maio de 1926, que derrubou a Primeira República e deu início ao chamado Estado Novo, não é? Digamos assim, ao período de ditadura que houve no nosso país. Esta exposição, portanto, como no, teve dois convidados principais nesta inauguração, foi o cardeal Tolentino Mendonça, o nosso conhecido poeta e ensaísta, que deu um colóquio com o tema As Religiões como Património da Humanidade, e também o Dr. Augusto Santos Silva, que é o atual Presidente da Assembleia da República, que também proferiu esse mesmo colóquio logo a seguir ao cardeal. É sempre bom nós termos presente que Portugal é pioneiro na questão da tolerância religiosa. Uhum. Portanto, todos têm o seu lugar. Todos têm o seu lugar. Aliás, não precisamos sair da cidade de Oliveira do hospital para constatarmos isso, não é? Porque existem diversos tipos de igrejas presentes aqui na nossa cidade, não é? E cada vez há uma maior aceitação, julgo. Lembro-me, ainda não há muito, algumas décadas, há pouco tempo ainda, por vezes quando víamos outro tipo de pessoas, porque também são muito praticantes, e víamos na rua difundir a sua mensagem, por vezes eram vistas assim um bocadinho de forma não muito bem aceite, não é? E agora isso tem-se esbatido um bocadinho. Ao fim e ao cabo, apesar da religião católica não ser a religião oficial do Estado, porque nunca o foi, ainda existe o peso de muitos séculos de presença da Igreja Católica no nosso país, não é? E de facto ainda hoje isso continua a nível, digamos assim, particular, não a nível tanto social, mas a particular, ainda existe esse especial destaque, digamos assim, da Igreja Católica. Não que a Igreja Católica o peça, porque não o pede, mas por esta ligação. A gente não se pode esquecer que o primeiro a reconhecer Portugal como um país independente em 1143 foi o Papa. Pois. E logo por aí existe esta ligação quase que umbilical do nosso país à Santa Sé, ao Vaticano, digamos assim. Okay. É mais histórica do que outra coisa qualquer. Sim. Né? Apesar disso, hoje, em termos práticos, quer dizer, não valer muito. Até porque estamos, cada vez mais vivemos num mundo e numa sociedade secularizados, em que a indiferença face à presença do transcendente ou de Deus, infelizmente, é cada vez mais uma constante, quer dizer, não? É o que mais se verifica. Passámos de uma maioria a uma minoria. Não só em relação à Igreja Católica, mas em relação a todos os outros credos e a todas as outras religiões, quer dizer. Muito bem. É. Seu padre, há bocadinho falou do cardeal Tolentino Mendonça, que lhe foi atribuído nesta semana o Prémio Pessoa 2023, uma distinção importante. Sem dúvida alguma. Para mim, tenho quase todos os livros dele, para mim é um grande português. É um dos grandes portugueses. Um homem simples, um homem humilde, um homem desprendido, que chegou e continua a chegar longe. Aliás, de facto, acho que só faltava mesmo ele receber este prémio. Pois. Portanto, este prémio Pessoa resulta de uma parceria que existe entre o Semanário Expresso, que pertence ao grupo empresa do Dr. Francisco Pinto Balsemão, e a Caixa Geral de Depósitos, presidida atualmente pelo Dr. Paulo Macedo, e que tem como objetivo reconhecer a atividade de pessoas portuguesas com um papel significativo na vida cultural e científica do país. E, portanto, este prémio tem o valor de 60 mil euros. Mas antes de ir aí, eu gostava de explorar um bocadinho aquilo, quem é afinal Tolentino de Mendonça. Tolentino de Mendonça é um madeirense. Nasceu em Machico em 1965 e foi ordenado padre em 1990 e bispo a 28 de julho de 2018. É doutorado em Teologia Bíblica, tem desempenhado, entre outras funções, os cargos de reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, de diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e diretor do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Portanto, este homem é muito versátil, porque não se restringe só ao domínio do fator religioso e do tema católico, digamos assim. Porque ele, para além de ser biblista, é teólogo, é poeta, é dramaturgo e é ensaísta. Portanto, é muito versátil. Tanto anda dentro dos membros da Igreja como fora dela. Aliás, ele tornou-se muito mais conhecido fora do âmbito da Igreja do que propriamente dentro. E é uma pessoa que consegue fazer muito bem a ligação entre a religião e o mundo contemporâneo, fazendo com que a própria Igreja procure cada vez mais andar ao ritmo do mundo e da sociedade em que se move e existe. E que isso, digamos assim, chegou aos ouvidos e aos olhos do próprio Papa Francisco, que em menos de 3 anos o nomeou bispo, arcebispo e cardeal. Portanto, foi, digamos assim, um reconhecimento pelo papel preponderante que este homem tem e continua a ter. E é o prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano. Ora, está, não é? Exatamente. Um lugar importante. Sucedeu ao cardeal Gianfranco Ravasi, que já tinha, digamos assim, uma confiança e uma proximidade grande com o próprio padre Tolentino à altura, não é? Mas só dizer que este senhor, a quantidade de prémios que recebeu, ele, o primeiro prémio que recebeu foi em 2015, das mãos do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Recebe a ordem do Comendador da Ordem de Santiago de Espada. Depois, em 2019, recebe a Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira numa cerimónia que decorreu na Assembleia Regional. Em 2020, recebe o Prémio Europeu Helena Vaz de Silva, que promove a divulgação do património cultural de responsabilidade do Centro Nacional da Cultura em parceria com a Europa Nostra. E depois, em 2020, o nosso Presidente Marcelo convidou-o para ser o Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. Portanto, uma figura que merece mesmo dos maiores destaques no nosso país. Outra curiosidade, e termino, este responsável católico vai entregar estes 60 mil euros a uma instituição de solidariedade social. Nossa, logo por aqui vê-se a pessoa desprendida que é e humilde, não é? Sim, para ele muito mais que o dinheiro, este título, não é? É curioso galardão. Porque ele não é um homem da comunicação social, não é? É um intelectual. Mas o que me fascina nele é que ele, através da sua descrição, conseguiu chegar longe, sem causar aparato. Ele até é uma pessoa bastante, bastante tímida, mas é curioso ele conjugar a timidez com a simplicidade, com a humildade e com o intelecto, não é? Exatamente. Que hoje falta muito aos homens do nosso tempo. É verdade. É verdade. É? Muitos parabéns ao cardeal Tolentino Mendonça, não é? Por este reconhecimento que lhe foi feito. Seu padre, vamos então olhar para a liturgia de domingo, o dia 17 de dezembro, em que assinalamos o terceiro domingo do Advento. Portanto, caminhamos mesmo para o Natal. Estamos já nos separa poucos dias para o nascimento de Jesus. É verdade. E por isso este terceiro domingo do Advento é conhecido o Domingo Gaudete, que significa alegria. Alegria pela proximidade de estarmos próximos do nascimento de Jesus, não é? Este Deus que se faz um de nós, não é? Pobre, simples e humilde, a fim de nos enriquecer verdadeiramente com a sua pobreza, não é? Muito bem. Olhamos então para a liturgia deste domingo, a primeira leitura do livro do profeta Isaías, um profeta pós-exílio que se apresenta aos habitantes de Jerusalém com uma boa nova de Deus. É verdade. Aliás, Jesus Cristo depois, mais tarde, no belíssimo discurso que faz na sinagoga de Nazaré, cita precisamente esta passagem do livro do profeta Isaías e assume esta missão na primeira pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me levou a levar esta boa nova aos pobres, né? O tema desta passagem é sobretudo os pobres. Quem são os pobres, né? Nós, na gíria popular, quando nos referimos aos pobres, olhamos-los só de um ponto de vista sociológico, uhum, e social. E sobretudo na forma como vive as suas condições e o seu dia-a-dia e o seu cotidiano. Como se apresentam também. Como se apresentam, não é? A questão bíblica da pobreza é um bocadinho diferente, vai um bocadinho mais longe. Claro. É? Nós falamos daquilo que é o resultado final dessa pobreza. A Bíblia vai à origem dessa pobreza. E a origem é espiritual. Claro. É? Os pobres em sentido espiritual e não pobres em sentido sociológico. Porquê? Porque, aliás, nós até costumamos dizer que a maior pobreza que pode existir é a pobreza de espírito. Ora, aí está. É verdade. A Sagrada Escritura... E depois leva o outro tipo de pobreza. Ora, aí está. A pobreza no vestir, pobreza na sua organização diária, na Exatamente. Sua higiene, etc, etc, etc. Mas isso é o resultado final. Precisamos de saber qual é a origem que leva essa pessoa, esse homem e essa mulher a chegar a esses extremos, digamos assim, não é? É verdade. E por trás disso estão histórias muito complicadas, não é? Histórias muito complicadas e que devem ser devidamente acompanhadas. E o profeta Isaías fala precisamente isso. Fala precisamente isso, não é? Fala daquilo que a Igreja mais tarde vai chamar a opção preferencial dos pobres. Não quer dizer que rejeite os ricos, não é? Mas vai ter como missão fundamental uma atenção o pobre. Especial, não é? Pobre em quê? Pobre na sua dignidade, né? Pobre nas suas liberdades, né? Nos seus direitos, né? Uma pessoa que não sente nem livre por fora nem livre por dentro não é rica, é pobre, tem que ser, né? Que se vê privada de certas determinadas coisas básicas do seu dia-a-dia, não é rica, é pobre, não é? Quer dizer, e é importante que a Igreja também se preocupe com isso, não é? Aliás, voltemos a Jesus Cristo. Jesus Cristo andava rodeado de ricos? Não. Andava rodeado de pobres, de miseráveis. Aliás, muitos deles iam ao encontro de Jesus, mas também tantas outras vezes Jesus ia ao encontro deles. Uhum. Não é? Ia ao encontro dos coxos, dos cegos, dos mancos, dos aleijados, etc. Não é? Muito bem. Quer dizer, dos idosos. É esta, não é? Mensagem. E é essa mensagem. Aliás, uma mensagem com uma carga natalícia bastante forte, não é? Nós que estamos a viver esta época do consumismo exacerbado, não é? Personificado nestas figuras da Popota e da Leopoldina e do Pai Natal, não é? Que isto é a personificação do consumismo. Vendam, vendam, compram, compram, compram. Quanto mais comprarem, melhor. Não é? Que desvirtua completamente do sentido de Natal, não é? O verdadeiro sentido de Natal é estarmos atentos àquilo que é mais pobre, que é mais débil, que é mais frágil, não é? É o dar a mão, em vez de dar outros bens, não é? Sem é o dúvida, dar a mão. Sem dúvida. Seu Padre, avançamos então, olhamos para a segunda leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Nesta leitura, Paulo explica aos cristãos da comunidade salónica a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem. E é esta atitude de abertura, de entrega, de humildade, É esse o caminho. É verdade. Paulo pensava que o senhor, a sua segunda vinda seria iminente e ainda seria breve, no seu tempo. Não é? Mas nós constatamos que ainda não. Ainda estamos à espera. Mas ainda bem, porque é uma esperança ativa e não é uma esperança estática ou parada ou comodista, não é? Porque a esperança, só a própria palavra esperança, leva-nos a isso, a não estarmos parados à espera de que as coisas aconteçam. Não, nós também somos corresponsáveis para que as coisas corram da melhor forma possível. E tendo Deus como centro e Jesus Cristo como rocha e pedra angular, tanto melhor. Aliás, esta carta, dizem os especialistas, terá sido a primeira carta ou escrito do Novo Testamento, ainda mais antigo que os próprios Evangelhos. Uhum. Portanto, terá sido ali escrito entre os anos 49, 50, pouco depois de Jesus Cristo ter morrido, né? Jesus Cristo terá morrido ali pelo ano 36, 37. Portanto, uma carta muito recente, né? E que já resulta de um certo amadurecimento de Paulo em relação ao anúncio do Evangelho, né? Paulo chega à Macedónia. A Tessalónica hoje corresponderá mais ou menos ao norte da Grécia e ao sul da Macedónia do Norte, mais ou menos, Tessalónica, que era um porto muito conhecido e muito importante do Mediterrâneo, sobretudo nas trocas comerciais que às vezes existiam entre os judeus e entre os romanos e depois também os habitantes do norte da África. Portanto, uma enorme cidade com uma comunidade cristã pujante. Uhum. Mas que sentia algumas dificuldades. Porquê? Porque eram muito colocados de parte por judeus, sobretudo os judeus que se encontravam imigrados nesta zona. E Paulo teve-se deslocar, pelo menos, pelo que me consta, lá 3 vezes para acalmar a comunidade, para lhes dar serenidade, paz e unidade, não é? Daí o facto desta mensagem, da segunda leitura, também ser uma mensagem natalícia, não é? O Natal também é paz, é unidade e é fraternidade, não é? Onde houver divisão, onde houver intriga, onde houver discórdia, isso quer dizer, não é Deus Natal. Não consegue habitar, mesmo que queira, não consegue. Uhum. Mas se houver paz e unidade, aí sim. Existem as condições necessárias para que este Deus que se faz menino possa nascer e possa habitar entre nós. Seu Padre, no Evangelho segundo São João, portanto, este Evangelho apresenta-nos João Batista, a voz que prepara os homens para acolher Jesus, que é a luz do mundo, portanto, mesmo a propósito. É verdade, apesar de boas-vindas. Apesar de estarmos a viver este ano B, que é dedicado ao Evangelho de Marcos, sobretudo ao domingo, portanto, neste terceiro domingo temos o Evangelista São João, uhum. que dos 4 evangelistas é o evangelista mais teológico. Isto é, às vezes, mais difícil de se perceber à primeira vista, não é? E esta passagem que nós vamos ler no próximo domingo é uma das partes do chamado prólogo, isto é, do índice do início do Evangelho de São João. Nós, lendo o prólogo de São João, temos uma ideia geral de tudo aquilo que se vai passar nas páginas seguintes do Evangelho. E com especial preponderância para aquilo que é a segunda figura mais importante do tempo do Advento, deste tempo de preparação para o Natal, que é João Batista. Em primeiro lugar, temos a figura de Maria, não é? Porque Jesus Cristo não poderá vir ao mundo se não for através de um ventre de uma mulher, uhum. neste caso, Maria. Figura principal, no qual nos deu o Salvador, na sua gratuidade e maior desinteresse pessoal. E depois, o profeta Isaías. O profeta João Batista, disse bem, porque ele não deixou de ser profeta. Perfeito. João Batista é, digamos aqui, a charneira entre o Antigo e o Novo Testamento. É o último grande profeta do Antigo Testamento e é o primeiro grande santo do Novo. Portanto, faz aqui a transição. E São João apresenta-nos como sendo a voz que clama no deserto e que começa a preparar os caminhos do Senhor, não é? Muitos daqueles que seguiram João Batista pensavam que ele é que era o Filho de Deus, uhum. que ele é que era o Messias, que ele é que vinha resgatar o povo de Israel da opressão do inimigo, da opressão do Império Romano. Mas ele próprio, na primeira pessoa, disse claramente àqueles que o seguiam que ele não era a luz, era a voz. Ser a luz é diferente de ser a voz, ou de ser o exemplo, ou de ser a testemunha da luz, não é? O que é que isto tem a ver com a nossa vida? O que é que isto tem a ver com a nossa existência? É que nós somos convidados também a desempenhar o mesmo papel de João Batista. Nós não somos centro de coisa nenhuma. Nós não somos Deus. Nós não somos Jesus. Nós apenas somos instrumentos dele para podermos fazer com que ele nos faça instrumentos para levarmos a boa nova aos outros, não é? Porque uma das tentações que nós temos, e sobretudo nós padres tendemos a ter, é julgarmos superiores aos outros por e simplesmente desempenharmos este ministério de Jesus Cristo, não é? Às vezes confundirmos o nosso ministério com o próprio Jesus Cristo. É verdade. Porque é que existem às vezes tantos autoritarismos e tantas soberbas da parte dos sacerdotes? Precisamente por isso, não é? Porque somos bons a ver os defeitos dos outros, mas somos péssimos a ver os nossos próprios defeitos. Porque às vezes até pensamos que nós não temos defeitos. Ah, mas eu sou padre, eu sou a representação visível de Jesus Cristo. Eu só tenho virtudes e qualidades e não tenho defeitos. Não, calma lá. Calma. Tu também és homem. São humanos, não é? Tu também és homem. E porquê é que tu tens tanta facilidade de ver os defeitos dos outros e não olhas para ti? E verificas que também tens alguns defeitos. E se calhar iguais há daqueles que tu criticas. Não é? É um facto. João Batista dá-nos uma belíssima catequese em relação a isso. Não sou eu a luz. Eu sou apenas a voz que proclama essa luz. Porque virá alguém depois de mim do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E esse alguém é o seu primo. É Jesus Cristo. Não é? Que de facto este exemplo de João Batista também nos inspire neste Natal e neste percurso verdade, até lá. É verdade, Sr. Padre, que nos deixemos então inspirar. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa e já agora que estamos a falar de Natal, gostei imenso da mensagem de Natal que partilhou, que enviou para a Rádio Boa Nova, certamente enviou para os seus contactos também. Sim, mensagem de Natal bem bonita. Não sei se a terá consigo. Não tem. Porque era uma mensagem bonita que me tocou e teríamos todo interesse também em poder partilhá-la. Estava aqui a ver se conseguia. Encontrei. Posso ler, partilhar esta mensagem que o seu padre dirigiu? Sim, portanto, sim. Foi uma mensagem que certamente dirigiu aos seus contactos, não é? Nesta época festiva. Dirigiu sobretudo às instituições. Foi às instituições e foi também à Rádio Boa Nova. Muito bem, então eu vou partilhar porque é de facto muito bonita. Então diz assim: é Natal, acolhamos no coração um menino frágil de Belém, incapaz de mandar e de impor, que pede só cuidado e carinho para crescer e viver entre nós. Emmanuel, Deus conosco, Senhor servo de mundo novo. Cuidemos uns dos outros para que haja luz de Natal e ninguém fique para trás nas trevas e crises do mundo. E a todos que chega o anúncio, paz na terra, pois todos sois todos irmãos e irmãs. Deus a todos vos ama. Um santo e feliz Natal para todos vós. Muito bonita, Sr. Padre, esta mensagem de Natal. Gostei de modo particular. Uma mensagem que faz também acompanhar com imagens da Sagrada Família. Não é? É verdade. Portanto, são duas imagens atribuídas ao Quico Arguelho, que foi o fundador do Caminho na Catecumenal, que é, digamos assim, um grupo ao qual eu pertenço. Portanto, há de reparar que o Menino Jesus tem um troço de uma lenha no regaço. Sim, sim. Portanto, é esse troço que depois os soldados romanos vão converter em cruz e onde ele será mais tarde crucificado. Portanto, ou seja, o Natal está ligado diretamente à Páscoa. Nós hoje valorizamos muito mais o Natal do que a Páscoa, mas não fazia qualquer tipo de sentido celebrarmos o nascimento de Jesus se ele não tivesse sido morto. E crucificado e depois ressuscitado. Pois. Não é? Digamos é assim. Verdade. Portanto, mas muito obrigada por esta mensagem de Natal muito bonita. Sim. Seu Padre, estamos a terminar. Vamos então à nossa sugestão, não é? Sugestão musical com que sempre fechamos o nosso programa. O que é que tem para nós? É verdade. Portanto, trago algo um bocadinho mais comercial, mas bonito. É certo que nós estamos habituados em todos os Natais ouvirmos dois temas, pura e simplesmente, nas nossas rádios, que é o Zame, não é? Digamos, o Last Christmas, o Zame, e também o tema Christmas da Mariah Carey, não é? Mas gostei e gosto de fazer diferente, não é? E fui buscar uma música muito antiga, de 1973, Someday at Christmas, dos Jackson 5. disputando o tempo em que o Michael Jackson estaria para aí uns 7 ou 8 anos e cantava juntamente com os seus 6 irmãos. É um tema muito bonito. Estamos já a ouvir, vamos então ouvir na íntegra, até porque é um tema breve. Vamos ouvir. Sugestão musical do seu padre Pedro Simões, quase a fecharmos o nosso programa. Seu padre, sei também que tem umas sugestões para partilhar. É verdade, uma de leitura e outra de cinematográfica. Portanto, eu começaria pela leitura. Foi lançado agora um livro de um padre jesuíta chamado Francisco Martins. O título é A Bíblia Tinha Mesmo Razão? É a interrogação, não é? As histórias de Israel e o Israel da história. E faz todo o sentido ter sido publicado nesta altura, numa fase em que o Médio Oriente se encontra em guerra. E muitas vezes devido a uma guerra que surge de certas determinadas más interpretações da Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento. Portanto, isto é um estudo aprofundado de todo o Antigo Testamento, não é? Tendo em conta a exegese bíblica e a hermenêutica da Sagrada Escritura, bem como os diversos géneros literários que existem, não é? Porque nós pensamos que a Bíblia aparentemente terá tido apenas uma mão, mas não teve uma mão, teve milhares de mãos a compô-las, não é? E cada milhares de mãos a compô-la num certo e determinado fase da sua própria história, não é? Uma história umas vezes mais conturbada, outras vezes menos conturbada. E para aqueles mais curiosos poderá ajudar a iluminar, sobretudo o Antigo Testamento. É. E depois, a nível do cinema, eu sugeria um filme que está a passar na Netflix, que tem como atores principais o Mark Wahlberg, muito conhecido, e o Mel Gibson, portanto, pai e filho, curiosamente, né? O Padre Pugilista, um padre que foi pugilista na sua juventude e que, de repente, sentiu a vocação de ir para padre. E quando se encontrava no seminário a estudar, apareceu-lhe uma doença rara nos seus músculos, que, a pouco e pouco, à medida em que ia avançando os anos de seminário, se ia tornando cada vez mais grave. Uhum. Ele, quando foi ordenado padre, já mal se mexia, mas mesmo assim ainda viveu até aos 50 anos como padre. Uma história que vale a pena ver. Baseado no, em factos reais. Sim. Portanto, esse padre existiu mesmo nos Estados Unidos. Sim. Pelo que reporta, sim, padre, parece bastante interessante, muito interessante esse filme. Ficam então aqui estas sugestões, podemos dizer, também de Natal. Um filme que podem ver em família e o livro que também sugeriu, que cada um pode também ler e saber um pouco mais, encontrar a resposta para a pergunta que o título do livro apresenta. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua presença. Desde já também votos de boas festas. Estamos em plena quadra natalícia. Também que o espírito do Senhor o invada. Eu sei que sim. Não é? Para que possamos todos viver esta quadra de uma forma bem feliz para guardarmos o nascimento de Jesus. Obrigado eu, a Liliana, e a oportunidade que a Boa Nova também me deu mais uma vez de estar aqui a fazer a partilha e a meditação com vocês todos. Um santo e feliz Natal e um próspero ano novo também para todos os elementos da rádio, desde os elementos da direção ao Conselho Fiscal e a todos aqueles que colaboram para que a Rádio Boa Nova possa chegar a todos. É verdade, até porque na próxima semana, cumprindo esta rotatividade, será o seu padre António a vir fazer o programa, portanto já não estaremos aqui antes da noite e dia de Natal. Dizer-vos que a Missa do Galo, estão marcadas 3 missas do Galo. Portanto, a primeira às 22 horas na Igreja Matriz do Seixo da Beira, e depois 2 às 23 horas. Uma na Igreja Matriz aqui de Oliveira do Hospital e outra na Capela de Nossa Senhora da Conceição, em Maruj. Muito bem. Portanto, três missas do Galo. Três missas do Galo. Em Oliveira do Hospital. Seu Padre, ficamos por aqui então. Uma boa semana, boas festas para si. Muito obrigada igualmente pela sua participação. Igualmente a todos vocês e a todos aqueles que partilharam connosco este momento também. Este momento. Nós terminamos o programa Palavras de Esperança. Regressamos para a semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.